Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, e mais um Nerdcast espetacular de Star Wars. E eu vi Carlos Voltor perder seu celular na estreia de episódio 1 e não falei nada. Aqui é Carlos Voltor e eu te odeio por isso. Aqui é Vince Glotto e eu odeio a trilogia nova. Aqui é o Apocalipse e nerd de bom é nerd morto. Aqui é Zagal e eu prefiro melão. Muito bem, estamos aqui para falar de Star Wars mais uma vez, iniciando este ano que nós comemoramos 30 anos do primeiro filme, do nascimento do grande ícone da cultura nerd, George Lucas e a saga espacial. A gente vai falar nesse Nerdcast sobre a trilogia episódio 1, 2, 3. Trilogia nova. Trilogia crappy. Então nós trouxemos duas pessoas, além do Carlos Voltor e Azaghal, trouxemos duas pessoas especiais para falar sobre isso. Uma delas é Vince Glotto, né? Porque para falar mal de qualquer coisa tem que ter o Vince Glotto. E Henrique Granado Apocalipse, o Mega Boga organizador da JediCon Rio, membro do Conselho Jedi Rio de Janeiro, um dos coordenadores gerais. Ok, e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos para a leitura dos nossos e-mails nesta primeira parte, atenção, né, do Nerdcast. É, temos que explicar que o Nerdcast ficou gigante. É, pois é. Com mais de 2 horas de duração de gravações, e aí a gente resolveu dividi-lo em 2. Exatamente. Então, esse primeiro é o episódio 1 e 2. Exatamente. O episódio 3, o cagalhão maior, a gente deixou sozinho. Então, sexta que vem, no dia 9 de março, sai a parte 2 do Nerdcast sobre nova trilogia de Star Wars com nossos comentários de episódio 3, certo? Alguns recados pra dar. Primeiro, visitem nosso hot site do seriado Heroes. O Heroes estreia hoje, dia 2, sexta-feira, no Universal Channel, pra quem tem TV a cabo. Pra quem não tem, assine hoje. Os caras correm na tua casa e colocam. Vejam Heroes. É muito bom, o hot site é melhor ainda. A segunda coisa, a nossa chamada por nerds foi um sucesso absoluto. Centenas de milhares de e-mails. A gente nunca recebeu tanto e-mail, cara. Muito e-mail. Era um atrás do outro. Mas eu quero enfatizar a palavra colaborador. É verdade. Colaborador é aquele que trabalha em troca de elogios. Exatamente, como a gente fez por muito tempo, né? Sim, é verdade. Então, a gente recebeu muitos e-mails e a gente tá analisando as melhores pessoas, porque muita gente mesmo, gente. A gente tá analisando as pessoas que têm um perfil mais interessante pro site e tal, e a gente vai entrar em contato. Então, se a gente não entrar em contato com você agora... Que calmo. A gente aparece, a gente ainda tá analisando a fase de analítica. Um outro aviso, eu tinha dito que eram 3 e são 4, lembrei agora, é dos nossos links. Exatamente. Vocês que quiserem ajudar o Jovem Nerd a crescer, exatamente, mas não tem saco de mandar um e-mail dizendo que nós somos os melhores do mundo e querem se juntar a nós, vocês simplesmente podem pegar um link nosso que tem lá na nossa página de downloads e colocar no seu blog, no seu site. Quanto mais links a gente tiver, melhor a gente fica no Google e você sabe como é que é, né? Exatamente, faça isso, lá tem banners pra você colocar no seu blog, no seu site, etc. Se você gosta do Jovem Nerd, acho que os outros amigos devem conhecer, bota lá no seu blog hoje. Sim, espalhem o Jovem Nerd pelo mundo. Exatamente. Pra finalizar, Jovem Nerd, eu assisti o documentário do Al Gore. Ah, sim, Verdade Inconveniente, que ganhou o Oscar de melhor documentário. E o documentário é muito bom, tem umas piadinhas contra o Bush, mas ele não tem partido. Sim. E, cara, é muito legal, acho que todo mundo deveria assistir, sabe? Você acorda pra realidade sem ficar desesperado. É, cara, é, exatamente, porque muita gente, né, como você falou, parte da ignorância pro desespero, né? É, num pulo só, né, cara? Ou seja, o mundo vai acabar, vou sair do litoral, o mundo vai morrer de fome, etc e tal. Não então, é assim. Fiquem calmos, aluguem, peguem emprestado, vejam de alguma forma o documentário, é super bem feito, dá pra assistir tranquilo, mas eu acho um negócio importante. É importante porque, cara, a gente tem como ajudar, tem, não é ficar sentado esperando os governos do mundo fazerem, assinarem tratados e tal. Tem como cada um fazer uma parte, cara. São bilhões de pessoas. Se bilhões de pessoas fazem uma partezinha, reciclando o seu lixo, gastando menos energia, gastando menos água, cara, coisas ridículas que tá no dia de todo mundo, não só nos Estados Unidos, porque é um documentário americano, né? No mundo inteiro, cara, tem como todo mundo fazer a parte, cara. O planeta é um só e não tem continue. É game não over tem. Forever. Eu tenho até um bom exemplo de como ajudar, né? De como protestar. As gostosas, normalmente, o que elas fazem? Elas saem peladas, protestando contra a matança de animais. Eu acho isso ótimo, é verdade, cara. Eu dou um bom incentivo. Rolou um negócio desse agora. É muito bom, é uma boa maneira de... Invadam desfiles nuas, saiam na rua pintadas de tigresa, enlouqueçam. Salvem o planeta de alguma forma. É, muito bom. Então vamos ao nosso primeiro e-mail. De Glauco, vulgo senhor V, 16 anos, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Esse Nerdcast foi muito bom. É, ele se refere ao último Nerdcast, Dossiê Infância, que falamos nossos causos. Nada que se compare com o Nerd 52, história de outros carnavais, é claro. Só gostaria de fazer uma observação. Teve um Grêmio na minha cidade que prometeu uma mega boga festa, etc, etc. Ficaram quase 3 anos juntando dinheiro. Logo após juntarem a grana, eles saíram do colégio e compraram um carro. Aquilo foi Deus foda, cara. E hoje eles são lendas da cidade. Merece. É, merece. Ele pergunta aqui por que a senhora Jovem Nerd estava com uma voz de bêbada. Eu não percebi isso também, cara. Sei lá, tomou uma birita. Que... Vocês estão loucos. Tadinha, ela tava... Ela tá falando devagar. Pausar, sabe? Bêbado ele tem que pensar no que vai falar. Ela tava assim. Tadinha da senhora Jovem Nerd. Oliver Pérez, 30 anos, Guarulhos, São Paulo. Quando vocês começaram a citar as famosas colas na hora da prova, me lembrei de um episódio na 8ª série. Minha mãe, por razões econômicas, buscou os livros e cartilhas de português com uma amiga professora. Resultado, os livros adquiridos eram exclusivamente destinados aos teachers, no qual já traziam respostas para os exercícios contidos no mesmo. Ah, que beleza. Livro do espetacular, professor. Né? Livro do professor. Num belo dia, a professora que há pouco tempo atrás tinha dado uma prova dificílima, deixando todo mundo necessitado de pontos extras, decidiu dar uma prova surpresa, baseada em textos e exercícios deste livro. Que beleza. Assim que a infeliz da professora disse isso, todos os sorrisos voltaram-se pra mim, já que sabiam que da minha posse sobre este maldito livro. A última questão era sobre o paradeiro de um personagem em um dos textos, no qual o livro respondia que o autor desconhecia o paradeiro do mesmo. Eu achei a resposta muito vaga e elusiva, já que no texto isso não era óbvio. Pensei então, deixo essa sem resposta para não deixar suspeita e tiro 9. Excelente. Ora, claro. Muito bom, perfeito. Mas meus amigos, para os quais eu emprestei o livro, não pensaram da mesma forma. Não deu outra. A professora suspeitou das respostas à última questão e pediu para conferir o livro de um por um, até encontrá-lo em posse de um amigo meu que tinha trocado de livro comigo. Pois é, o cara aguentou a bucha sozinho pela classe toda e foi aí que o livro ganhou o apelido de Necronomicon. Necronomicon. Clatomerata. Muito bom. Muito bom, cara. Casmor Morani, 16 anos, São Carlos, Venezuela. Aí, Jovem Nerd, é meio internacional. Estou aqui estudando com uma parte da minha família e ouvir o Nerdcast toda semana me faz lembrar muito do Brasil. Eu até cheguei a colocar o toque da portuguesa no meu celular. Olha eu aí. Adoro quando o telefone toca e ela grita... Ai, Jesus! Está aí, eu quero telemóvel. Vocês estão de parabéns. E continua assim. Henrique Maciel, 22 anos, São Paulo, SP. E eu também já coloquei fogo em casa, mas usava Bombril. Ah, isso é uma beleza. Venho através desse e-mail fazer algumas sugestões e elogios. Bom, primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês, continue assim. Primeira crítica construtiva é para o Sr. Azaghal. Como ele faz a sonoplastia do Nerdcast para ele tentar nivelar o som de cada integrante e utilizar um programa chamado MP3 Gain para definir o limite decibéis do arquivo inteiro. Não, porque eu acho legal botar, às vezes, o som extremamente alto pra assustar vocês. Eu não vou me privar disso. Uma sugestão é tentarem fazer o Nerdcast com outro podcaster, como o Papo Tech, as meninas do Elas Pod, entre outros. E gostaria de saber de cada um a lista de podcasts que escutam além do Nerdcast. Você escutou alguma coisa? Eu escutava quando ela fazia a Lady Lark, gostava. Primeiro podcast que comecei a escutar. Achava muito legal, acho maluquice dela. E escutava esporadicamente aquele do Lost, o Lost Podcast with Jay and Jack. Que eles falavam teorias malucas e são muito legais e tal. Só que é meio boring, o podcast dele demora muito e tal. Existe esse problema. Nenhum podcast é bom como o nosso. Pois é. Isso é uma verdade absoluta, cara. É verdade, por isso que... Os caras são chatos, os caras ficam respirando e tossindo no microfone, ficam se perfazendo, sabe? É boring, cara. Sabe, as pessoas têm que aprender com o Nerdcast, o melhor podcast. É, não, quando... Eu hoje em dia só escuto do Brainstorm 9, que é o único que ainda tem alguma coisa que me interessa. É verdade, o Brainstorm 9 é um excelente podcast. Que... Ele é de um assunto diferente, né? Não é Nerdelance, né? O Tucano vai começar um podcast político. Puta Hoje ele foi comprar o equipamento pra fazer a gambiarra. Ai, meu Deus. E vai começar. Mas é difícil. Quando nenhum podcast é melhor do que o seu, você não tem muito motivo pra escutar, né? Os outros. Não, é verdade. Eu escuto o Nerdcast direto. Cada um, pelo menos umas 4 vezes, cara. Verdade. Depois de pronto. O que eu mais escutei foi o de carnaval, que é excelente. Cara, de carnaval, sério, tava uma loucura, cara. Eu escutei umas 4 ou 5 vezes no mesmo dia. Era, vai, Fred, seu Francisco, é Arconde e tal, cara. Eu voltava, ai, meu Deus, tem que ouvir de novo. E pra terminar, uso o iPod Video. Os três colocados no arquivo, a acentuação aparece toda errada. Podem verificar e ver se dá pra corrigir, pois outros podcasts não acontecem o mesmo. Que estranho, mas... não sei. Isso é contigo. Muito obrigado, vou dar uma olhada, que estranho. Não, ele manda um OBS. Mandem a foto sem censura do Maicon Jabor Teixeira. A parte boa vocês tiraram. Não, isso aí é com ele, rapaz. Manda um e-mail pra ele. Agora eu fico impressionado como é que um sujeito tem coragem de mandar uma foto daquela parecendo aquilo da namorada. Olha, ele gosta muito do Jovem Nerd. O Ameaça Fantasma, quando ele foi lançado, foi um frenesi mundial, né? Foi um frenesi. As pessoas estavam numa seca, numa ura de Star Wars inacreditável. Continua até hoje, né? Você tinha a geração inteira aí, fã, fanática por Star Wars, que nunca tinha visto Star Wars no cinema. É pra uma coisa inédita de Star Wars. Eu vi Star Wars no cinema. Eu não vi. Eu vi. Eu vi só Império quando eu entrei. Essa é a primeira briga sempre, né? Eu vi, eu não. Pois é. Começa assim. Então o que aconteceu? O George Lucas começou a enlouquecer, né? Vou lançar 1 milhão de versões de Star Wars durante a minha vida toda. Então ele lançou aquela caixa maldita de vídeo do Star Wars remasterizado, né? Aí vai todo mundo comprar. Aí comprei, aí pronto. Aí tinha o George Lucas anunciando que ele ia fazer. Porque antes da internet, você não sabia essas coisas. 8 anos antes do cara fazer o filme, tu sabe o que o cara vai fazer, né? Era meio assim, né? De supetão. Então, George Lucas, vou fazer episódio 1. Vou fazer o início da trilogia. Vou contar a história do Darth Vader. Aí pronto. Todo mundo enlouqueceu, né? 96 ele lançou remasterizado, 97 ele lançou Special Edition. Ah, Special Edition, que eu também tenho, tá aqui olhando pra mim, as duas. E os DVDs novos lançados agora também estão olhando pra mim. Puta merda, quanto dinheiro nessa porra. E aí o cara lançou o filme e as pessoas um mês antes iam pra fila. E isso aconteceu. Reservar o lugar. Cara, eu não consigo conceber isso, cara. Você ir pra uma fila um mês antes, qual é a lógica disso, cara? É o desemprego, cara. Ele faz isso com as pessoas. Existe um limite tênue entre você ser fã e ser um completo idiota. Existe, é verdade. E quando você fica um mês numa fila, você não é fã, cara, você é um completo idiota. É uma boa maneira de medir, né? E aí as pessoas ficaram um mês na fila. No Brasil as pessoas simplesmente compraram antecipado, né? São duas coisas que a gente tem que nos Estados Unidos não tem, né, cara? Voto eletrônico e impresso antecipado. Puta que pariu, né? Não, mas aqui as pessoas tiveram que chegar no início do dia, que que a gente chegou de manhã cedo, porque uma coisa que no Brasil ainda não tem é lugar marcado. Exato. Agora tem. Agora tem. Foi ver onde? No Leblon 1, cinema clássico da nerdalhada, né? Lotado, antes de ser organizado, exatamente, né? Naquela época não existia organização no Leblon 1. Era curral. Formava um curral ali na antessala do cinema. Exato. Fechava a porta com todo mundo espremido lá dentro. Abria a boiada. E aí, era aquele negócio, correr pro melhor lugar, né? Aí, Carlos Bolton foi na minha frente correndo. E eu assim, caraca, tem que pegar o melhor lugar, tem que pegar o meu lugar cativo lá, que eu tenho um lugar cativo lá. Aí, tem que pegar o melhor lugar. E aí eu vi o telefone celular de Carlos Bolton cair na minha frente. Aí eu pensei assim, ou paro e pego o telefone do Carlos, ou sento no meu lugar cativo. Um segundo de pensamento, ok, já passei o celular, estou indo para um lugar cativo. Essa sessão que vocês estão se referindo é a pré-estreia? Não, essa que eu vi foi a estreia. Antes foi a pré-estreia em que eu emprestei a máscara do Yoda pro meu amigo, mas ele foi, aí ficou com calor, deu uma crise de pânico. Foi tirar rápido a máscara, rasgou a máscara inteira. Ah, que ótimo. Olha isso, cara. Medo pra ele terá. Mas ele teve o lance de parar o trânsito na Talfo de Paiva. Ah, ele chegou, parou o trânsito com a mão e a galera... Mestre Yoda, parou o trânsito! Sou uma nerd maluco, né, cara? Foi lindo, a pré-estreia foi linda, cara. Foi bonito. Primeira concentração nerd, assim, taseada que eu me lembro de ter presenciado. Ninguém tava recebendo pra isso. É verdade. Depois virou mania. Depois virou mania. Hoje em dia a imprensa até liga pra gente ir e tal, mas... Eu fui o maluco que subiu na tela do cinema e comecei a duelar com outro maluco lá antes do filme começar. Ah, eu lembro. Excelente, excelente. Depois na estreia também teve isso. Teve comigo. Era eu. Depois virou uma zona, porque subiu. Aí subiu um, né? Aí metade do cinema quis também, né? Então já teve gente com roupa normal, não precisava estar fantasiada, com uma arminha do Comandos em Ação. Eu vi o Jovem Nerd subir no palco do Cinemark. Isso foi no episódio 2. Vestido de Darth Nazgûl. Darth Nazgûl. Oh, yeah. Eu fiz uma. É que eu fiz uma fantasia 2 em 1, ela servia tanto de Darth Maul quanto de Nazgûl. Ele tava verde de resfriado. Tava. E aí ele subiu no palco e ficou dançando can-can. Não, que mentira! Vestido de Darth Maul com seus sapatinhos de maçã do amor do Michael Jackson, que sabe? Que cara, como assim? Que Tu tá no YouTube? Mentira, já, mentira! Né? Não aconteceu nada disso. Não, mas você foi chamado pelo cinema inteiro quando você subiu no palco não, do não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Então o George Lucas decide contar a história de Anakin Skywalker e começa tudo errado, né? Não, olha só, ele acertou no Qui-Gon. Isso. É. A gente, pô, maneiro, o cara mandou bem. Por ele ter acertado isso, ele não acertou mais nada no filme inteiro, cara. Gastou todos os pontos no Qui-Gon. Cara, eu acho que ele errou feio, cara. Que isso, é cara, começou. O que Qui-Gon Jinn tava fazendo ali, se sempre foi dito que quem treinou o Obi-Wan foi o Yoda. O que teve o Qui-Gon Jinn ali? Quem é Qui-Gon Jinn? O Obi-Wan falava, quem me treinou foi Yoda. Uhum. O que nego inventou de Qui-Gon Jinn ali? Isso foi o maior furo já de cara. É um furo que ele mais ou menos explicou, demonstrando que o Yoda dava aula para crianças, né? Pra todo mundo. Pra todo mundo. Aí foi que meio uma desculpa. Realmente foi uma decisão de roteiro inteira ali, o Obi-Wan com o mestre, e não poderia ser o Yoda ali naquele momento, né? É, na verdade foi uma limitação, acho que até tecnológica, porque no episódio 1 o Yoda já tinha digital, mas ainda não era um personagem digital que podia ocupar o papel do tamanho do Qui-Gon, assim. É, não. Não, um dos grandes problemas do episódio dele. 1 foi também o Yoda, que era um Muppet, né? Foi um Muppet como foi nos outros filmes, e incrivelmente de pior qualidade do que foi no Império Contra-Ataque do que foi no Retorno de Jedi. Como já. É verdade. Eu concordo 100%. Mas isso até o George Lucas já vi ele no documentário falando quando estavam fazendo Yoda digital pro episódio 2, de vez ele falando, ó, eu não quero Eu quero que agora dê certo, porque os caras me falaram que inventaram uma liga nova de borracha, de látex e sei lá o quê, que o Yoda ia ficar muito maneiro e não ficou. Então até ele reconhece que tá uma bosta aquele Yoda, parece... Tipo, parece que eles pegaram o que tava no lixo lá do Império Contra-Ataca. Não, esse aqui não. Esse que tá no lixo, bota ele. É. Pô, ficou pior do que o que tinha que sido feito há 20 anos atrás. É, com certeza. Deixa eu voltar pro Qui-Gon Jinn rapidinho, que eu entendi o que o Azaghal quis dizer. Tudo bem que o Qui-Gon Jinn, ele foi uma adição necessária de roteiro. Mas o que o Dave quis dizer é o seguinte... Existem poucos atores que souberam mostrar pra você, eu sou um Jedi. Ou não, eu sou o Liam Neeson fazendo um Jedi, eu sou o Ian McGregor fazendo um Jedi, eu sou o Samuel Motherfucking Jackson fazendo um Jedi, sabe? O cara é o Samuel Jackson, cara, não adianta. Ele faz... É, ele não é um Jedi. mas eu gosto do personagem dele, é maneiro, ele é motherfucker, mas ele é o Samuel Jackson. Agora... Eu não gosto não, cara, achei trash pra caramba o personagem dele, cara. Tinha que ter colocado o Morgan Freeman ali. Pra fazer o Yoda. Mas o que a Azaghal se referiu é que o Liam Neeson como Jedi ficou, eu também, na minha opinião também, ficou perfeito, cara, muito bem caracterizado. Foi um personagem forte, muito legal. Tudo bem. Mais do que o Obi-Wan, até. Mais do que o Obi-Wan, com certeza. Muito mais. Né? E, mas aí, quer dizer, ele é uma verruga de roteiro. Parece uma coisa que não pertencia e apareceu do nada, né? Que história é essa? Quem é esse cara? Eu entendo isso. O Yoda não foi o cara que treinou o Obi-Wan? E aí vem a outra coisa. O Obi-Wan falava pro Luke, ah, quando eu conheci seu pai, ele era um grande piloto. Sabe? Aí ele vai e conhece um moleque de 9 anos de idade. E agora? E aí? 5 anos. Que eu vou fazer? Aí ele inventa aquela corrida patética pra videogame, cara. Que coisa escura, cara. Nessa hora eu fui comprar pipoca. Por que a tecnologia... antiga era melhor que a nova. Não, as naves eram todas bonitas, modernosas, e no futuro é tudo quadrado e tudo. É, porque na verdade as naves, se prestar atenção, as naves da trilogia clássica do Império, elas são bonitas. As naves da Aliança que são velhas porque são veículos veículos sucata. A Aliança era uma... pegava o que tinha, entendeu? Então você vê a Asa X era uma toda ferrada. A Millennium Falcon, que se, né? Agora, se você pegar um TIE Interceptor, por exemplo, ele é lindo. Pô, os próprios cruzadores e tal, né? É, mas era um layout mais geométrico, enquanto o da trilogia clássica é um mais virtuoso, assim, né? Aquela, mais aerodinâmica. Né? Mas layout eu concordo contigo. Mas eu digo assim, em termos de ser limpo e tal... Os TIE Interceptors eram limpos, assim. A expectativa que eu tenho em relação a essa coisa da tecnologia, na verdade, é uma coisa que o George Lucas apresentou mal isso, de forma que o cara que tenta analisar, ele até acha a solução, mas ele não explica no filme, que é o seguinte, o que foi mostrado nos prequels, principalmente os planetas, né, são diferentes, são outros. Então você não tem que comparar as tecnologias de Naboo com Tatooine. Yeah. Quando ele mostrou Tatooine, você não via grandes evoluções em relação ao Tatooine. Exato. Do Special Edition, pelo menos, que é onde ele acrescentou tecnologia nova. Também. Exato, exato. E Naboo não, Naboo era um tipo de tecnologia diferente. As naves corelianas ele manteve, né? Ele tinha a desculpa de que a trilogia clássica, ela se passa meio que nos subúrbios, né? Nos lugares, nos ermos, né, cara? O cara não vai numa mega cidade, ele vai na floresta, vai no planeta só de neve, vai só no deserto, né? Ele acontece assim, então ele dá uma escapatóriazinha assim de tecnologia. Ó, eu tava aqui num lugar onde havia pouca evolução, a tecnologia era X, e agora estamos vendo o centro da galáxia, os grandes planetas, etc. O máximo que ele chega na trilogia clássica disso é na Estrada das Nuvens e o interior da Estrela da Morte, eu acho. Mas isso tem razão, o resto não... Mas a grande massa, né, quando assiste, não pensa nisso, assim, ah, não, mas é o período pós-guerra, tá tudo disso, ninguém pensa também nisso. É, todo aquele universo que já existia, parece que, ah, beleza, deixa de lado, vamos criar um novo. Ele criou Naboo, que não existia, em vez de ele pegar coisas que já eram conhecidas de um certo público... público que gosta de Star Wars, ele criou uma coisa completamente nova pra inserir nesse universo. Quem era fanático da série clássica, da trilogia clássica, Naboo, o que que aconteceu? Explodiu? Ele nunca é comentado? Mas eu não acho que isso é problema. Não, isso também não é. O universo tem que se expandir, sabe? Ele não vai ficar 100 anos no mesmo lugar, sabe? Exato. Isso. Uma galáxia, mas eu acho que mostrar isso também, né? Mas não pode. Mas ele poderia ter pego, por exemplo, Pra quem é fã, que curte o universo expandido, joga RPG, tem centenas de planetas que já existem, né? Já tem toda uma mitologia em volta. Exato. Que podia ter aproveitado também e agradar os fãs do mesmo jeito. Né? Exato. Eu entendo o que você fala, Carlos, mas acho que isso não é um problema, não. Mas eu não sei se é um problema. Aliás, esse é o dos males, eu acho que esse é o menor de todos, cara. Cara. Tudo bem. Sem dúvida, velho. Filme do Jar Jar Binks, cara. Eu acho que o grande erro de começar o filme foi a escolha das idades. Exatamente, dos personagens. Exatamente, concordo. O Obi-Wan é muito velho pra ser o Ian McGregor 20 anos mais. É verdade. O Anakin, quando tira o capacete, é muito mais velho do que o Hayden Christensen 20 anos antes. É verdade. Então, por que não colocar um Anakin adulto, um Obi-Wan adulto, com 40 anos. Um Obi-Wan, de repente, foi o que você falou, com os 40 anos, né, mais ou menos. Isso, com 30, exatamente 40, isso. O Anakin com 30 anos que fosse, mas né, já maduro, já, e de repente ele se conhecendo adultos, e ele sendo um bom piloto, realmente, a batalha decente. O Obi-Wan já sendo um mestre. Exatamente. Eu digo pra você, esse sempre foi o meu grande problema com a nova trilogia, foi a escolha das idades. O George Lucas, sim, falava, um grande estúdio, se tivesse no controle do meu filme, nunca deixaria eu trabalhar um filme com uma criança em foco. Sim, eles estão certos! Não faça isso! Mas ele quis desse jeito. É o meu jeito, então tudo bem. Então, o que aconteceu? Isso que você falou, eu concordo plenamente. A idade, cara, ele já deveria ser mais velho, no mínimo, com a idade do Anakin no episódio 3, já, entendeu? No mínimo. Que aí você ainda criaria uma conexão dele com o próprio Luke, que só vai aprender, só vai se tornar um Jedi já mais velho. Exatamente. Óbvio. Com certeza. Eu acho que não. Ele quis talvez justificar aquela coisa do Yoda dizer que o Luke era muito velho pra ser criado. Então, se fosse introduzir um Anakin velho, ele já teria que ser Jedi, e aí não daria pra contar como ele foi encontrado. Enfim, eu tenho, sei lá, entendo isso, mas não foi apresentado da forma certa. Mas aí, eu acho que ele teria como, se ele chegasse mais velho, daria até mais coisa, mais base pro Yoda se preocupar em treinar ele já mais velho, o Luke mais velho. Que isso, treinar um cara de 30 anos? Ué, ele treinou o Luffy. Não, presta atenção. Mas aí já tava desesperado, cara, não tinha mais nada. Sim, mas por que exatamente naquela hora de desespero ele continuava dizendo perigoso treinar ele mais velho? Aí você já daria uma base do porquê disso. O Jorge Lucas falou que esse primeiro episódio que a gente odiou, né, que a gente acha que é o pior, foi que as crianças pequenas mais gostaram, né? Porque ele fez esse filme pensando nos filhos dele pequenos, sabe? Ah, cara, isso então, é uma puta do caralho, meu. As criancinhas! Isso é uma coisa que eu defendo o ponto de vista do George Lucas quando as pessoas criticam. Porque é o seguinte, quantos filmes de adulto, filmes sérios, vocês viram como crianças e são apaixonados hoje? Acho que, né, se alguém falar um ou outro até aceito, mas a grande maioria dos filmes de adulto, quando você vê criança, você não entende, ou você não acha que vai ser o filme da sua vida. Vídeo Star Trek. Star Trek. Exatamente. Agora, Star Wars, a gente viu quando era criança e se apaixonou, porque era um filme com temática infantil. Era. Né? Os filmes novos, a gente não adianta. Ele tem a mesma temática dos antigos e a gente cresceu. Infelizmente, ou felizmente, a gente cresceu. O Jar Jar Binks é o personagem preferido das crianças e das mulheres. Das mulheres? Olha das isso. Das mulheres. Olha. Elas gostam do Jar Jar, acham fofo. Então, assim... Isso prova que mulheres e crianças não devem ser levadas em consideração, cara. Exatamente. Isso mostra porque o George Lucas adotou o filho dele. Mas enfim. Eu acho que o cara conseguiu fazer o que ele fez, provavelmente, né? Vamos saber daqui a 20 anos, mas que é cativar uma geração. Isso não foi a nossa, infelizmente. Ele cativou uma geração. A nossa já tava ganha, né? Mostra a trilogia clássica pra uma criança que nunca viu Star Wars e provavelmente ela não vai curtir tanto do que se ela já tiver visto a nova. Midichlorians. Puta merda, cara. Justamente você me lembrou que eu tinha esquecido de falar sobre midichlorians. Nasceu dos midichlorians. Até aí vai. Não vai. Sem midichlorians, até nasceu da força, etc. Agora não chega, o Qui-Gon chega, pega um pedaço de uma gota de sangue do moleque, bota naquele gilete sensor dele e manda. Mas é verdade, os caras fizeram a parada em cima do gilete sensor. É. Aí Sim. Ele manda pro Obi-Wan e fala assim: olha, Qui-Gon, meu Deus, Nem o Mestre Yoda, 20 mil, nem o Mestre Yoda tem tanto midi-clórion. Tem um mural lá no Conselho Hall da Fama, né? Bateu o recorde do Mestre Yoda puto, né? Que ficou 3 anos lá jogando. Exatamente. Aí o que acontece com Anakin Skywalker nessa trilogia? Esta porra desta tabela de 20 mil é a única prova que o cara era poderoso pra cacete, porque sim, nunca ele mostrou. Não fez nada. Não fez absolutamente nada pra provar, cara. Ele não fez nada. E aonde o Yoda participa, e ele também, o Yoda mostra por A mais B todos os movimentos dele, que ele é muito melhor que o Anakin. Exatamente. Assim, em nenhum suspiro o Anakin parece ser melhor que o Yoda em nenhum dos três filmes. Eu sinceramente não sei de onde ele tirou essa ideia, cara. Eu no começo achava que isso poderia ter alguma coisa a ver com os clones. Mas depois isso se mostrou uma coisa totalmente vazia, que não tinha porquê ter uma coisa dessa, só veio pra estragar, mas nenhum outro objetivo. Não, eu acho que ele quis passar uma lição de moral, do tipo assim, mais é menos. Entendeu? Quantidade não é qualidade. Eu tenho uma assim, dúvida, sabe? A respeito dos midi-chlorians. Os midi-chlorians, eles são o quê? Maior, né? Ele tem são 20... células da força. Sim, mas ele tem 20 mil células da força no não, corpo dele? Não, peraí, vamos explicar. Midi-chlorians são seres vivos, facilitam a sua comunicação com a força. Isso. Então isso é uma coisa que nunca ficou claro, que as pessoas dizem que ele acabou com o misticismo da força. Ele não fez isso, na verdade. A força continua sendo uma energia... Que surrounded by all, aquela coisa toda. Uh-huh. Só que agora existe um modem entre você e a força. Tipo lactobacilos, né? Exatamente. Isso, lactobacilos. E a cult midi-chlorians. Os energéticos. Eu acho que a força são os energéticos. O Anakin tem 20 mil lactobacilos no corpo dele. Exatamente. É isso, né? Isso significa que ele tem vivos, maior, né? Vivos. Maior comunicação com a força. Exatamente. Eu vou chegar no meu ponto agora. O cara tinha 20 mil lactobacilos vivos no corpo dele. Ajudava ele a se comunicar com a força. Então, quando o Obi-Wan retalha ele no final do terceiro filme, ele perde isso pela metade, ou não é? Uma boa parte, com certeza. Então o Darth Vader, cara, é só a figura. Ele não tem poder nenhum, ele só sabe estrangular as pessoas e repelir laser. Vamos registrar isso, Darth Vader é só um capacete. Isso precisa ser registrado. Não, essa sempre foi uma grande dúvida, uma grande ponto de discussão. Se só existia a cabeça do Darth Vader. A gente sempre achou, né, que o Darth Vader ou era só isso, a cabeça. A única coisa que presta no filme combate final de lightsaber entre que ele fez mais ou menos o que ele armou no Pero e no, principalmente no Tom Jedi, que são várias batalhas simultâneas acontecendo e você, aquela tensão, uma depende da outra, etc. Só que foi muito mal feito dessa vez, né? Foi ruim. Não foi empolgante. Cada cena tinha 2 minutos, 30 segundos, coisas assim, você... Não sei se tocado o que estava acontecendo, mudava de plano. É, pois ia para um plano interessantíssimo da batalha do Jar Jaris. Puta, uma era o mega videogame, né? Gangans contra robôs, ok. Na terra dos Teletubbies. É verdade. Tá bom, cara. Realmente foi bravo. Corta pro Anakin falando, eu vou tentar girar. Parece um bom truque. Puta que pariu, quem escreveu isso? Tá bom, cara. Esse é o grande piloto que o Obi-Wan conhecia, né? Observe que o Obi-Wan não estava olhando nessa hora. O Obi-Wan só presenciou a corrida de pós. Então, a única referência que ele tem até então é que ele foi um bom piloto e ganhou. Na verdade, o Obi-Wan também não estava presente na corrida de pós. Ele estava na nave. Isso, é verdade. Não estava presente na corrida de pós. É só o que contaram, né? O garoto pilota bem. Não, e tem um outro ponto que já, a gente não está falando de trilogia clássica como um todo, mas tem outro ponto que vale a pena ser citado, que o Obi-Wan, em todos os momentos da trilogia clássica, foi um grande mentiroso. Que só mandou caô. Então, é verdade. Obi-Wan é cara. Only Stormtroopers are so precise. Um Stormtrooper. Foi irônico. Ele tava sendo irônico. Pois é, mas o filme inteiro ele foi irônico. Tipo, ele foi irônico quando ele disse que o Anakin era um grande piloto, então também. É, você não entendeu, nessa hora que ele fala dos Stormtroopers, você não vê os tiros na nave. É porque nenhum acertou. Ele tava sendo mega irônico, né, cara? Olha. Exatamente. Não, e a história do lightsaber? Seu pai pediu que eu guardasse. O padre do lightsaber. Que história, né, cara? Ele pediu. Olha, eu vou te contar que eu fiquei o episódio inteiro, o episódio 3 inteiro, esperando ele falar isso. Leva pro meu filho esta porra. Mais um caô do Obi-Wan, né, cara? Verdade, no episódio 4, todo mundo sabe que o Vader não era pai do Luke, porcaria nenhuma, né? Então, assim, isso foi uma jogada do tipo assim, vou colocar o Vader como vilão, se vingar, quem sabe? É, em um momento ele deixa claro muito menos que o Luke é irmão da Leia. Eles dão um beijo na boca, assim, duas vezes, né? Até ser revelado. Acho que ele não faria nem a bitoquinha se já tivesse planejado isso no roteiro, né? Qui-Gon, Obi-Wan e Darth Maul. Darth Maul. Foda pra caralho. Muito bom. Mas peraí, foda pra caralho, mas não faz nada. Ele é que nem um motoqueiro fantástico. Pain, revenge, não sei. Mas ele não faz nada o filme inteiro, cara. Ele só luta no final e acabou. Ele é um instrumento. Não, mas ele é um... Ele é um capanga, ele é um capanga. É um capanga bem mal encarado, né? Não, eu acho que o Darth Maul, ele tinha tudo pra ser o vilão da trilogia nova. Ele poderia ter sido o vilão dos três filmes. Matava o Qui-Gon, fugia. Tava um sacode no Obi-Wan, mas fugia. No final ficava essa coisa do Obi-Wan. No lugar do Conde Dooku. Pra que Conde Dooku? Tá legal. Não. A pessoa foi ali. Pô, legal. O cara é um puta ator. É legal ter ele botado, nada. Cara. E da onde veio? Do cu de quem, cara? Da onde veio isso? Saiu esse cara? Ai. Ele veio pra quê? Ele veio fazer o que no filme? Mas sabe que... Vai ver, foi do George Lucas que saiu. A impressão que eu tenho é o seguinte. No primeiro episódio eles fizeram uma cagada e depois eles começaram aos poucos a tentar consertar. Eles já, vamos consertar, eles vão tapar esses buracos e tal. Acho que foi mais ou menos por aí. Não, cara, mas esse erro foi repetido no terceiro filme, cara. O cara fez o General Grievous, botou no desenho, vendeu o boneco, nego, caralho, foda, o cara é Exterminador de Jedi, 40 braços, não sei o que lá. Nada. Não faz nada, cara. É uma decepção. O Jorge Lucas tem esse talento de fazer personagens que prometem, né? Ué, exatamente. Nenhum deles fez, nem o Jango Fett, que também, pô, deu um sacode no Obi-Wan, cara, o cara é foda, morre ridiculamente, morre num errando tiro, pelo amor de Deus. Episódio 2, eu não sei o que aconteceu comigo. Toda vez que o Star Wars novo vinha, ele criava um frenesi em mim absurdo. Em mim e muitos fãs, né? Apesar de eu estar assim, pô, episódio 1 foi ruim, eu ter depois de 2, 3 anos achado, pô, filme meio ruim mesmo, não tem nada a ver com a primeira trilogia, apesar de ter umas partes empolgantes e tal. Quando chegou o episódio 2, o frenesi foi tão grande que eu criei o Jovem Nerd. Aí viveu pra alguma coisa. Aí, e no episódio... Obrigado, é, exatamente. Aí quando o Jovem Nerd morreu, quando veio o episódio 3, o Jovem Nerd voltou. Aí, então é o seguinte. Veio o episódio 2, eu vi 7 vezes no cinema, não sei explicar. Não sei explicar por quê. Eu simplesmente saí do trabalho... O episódio 2 é um bom filme. Cara, eu não acho. Eu acho muito ruim. Eu acho que ele é o filme que tem mais densidade de roteiro, embora, novamente, as pessoas tenham ido ao cinema esperando outra coisa. Eu acho que o episódio 2 é um bom filme de aventura, mas ainda não é um filme do Star Wars. Mas, cara, é um filme que chega... No início tem uma mega cena de ação iradíssima, em Coruscante, fiquei empolgadíssimo e tal, e aí depois ele... Pá! Chapa no chão com aquele Anakin que não sabe interpretar, aquele imbecil interpreta melhor do que ele. O cara chegou, ó, Padme, eu desejo que eu poderia desejar os meus desejos por você que não fossem tanto. Uau! Que horrível! Diálogos horríveis! Interpretação horrível! Tudo horrível, cara! Ele é um bom filme de Guerra nas Estrelas, mas pelo menos ele é muito melhor que o primeiro. Eu acho ele um bom filme. Eu acho que ele apresenta melhor os personagens. Ele firma melhora o terreno da tal da guerra entre os separatistas e a coisa toda da trama do Palpatine. Eu acho que tudo no 2 é onde funciona melhor a parte da trama. Muita gente acha que o 2 deveria ser o 1, né? Isso, seria... Deveria ser o 1 e aí tivesse alguma coisa no meio aí. Exato, eu já acho que o 2 merecia ser exatamente o 1. Mas sabe um negócio no 2 que eu percebi, que pouca gente percebeu? O quê? O mamilo da Padmé em algum... Não, eu percebi... Me fala qual é a cena. Ela não envelheceu um dia. Mas, sim, cara, a pessoa de Nabu é assim, não envelhece quando tem gêmeos. Parece e a barriga cresce. Parece que ela foi abduzida e voltaram com ela, sei lá, 20 anos depois, sabe? Isso é uma outra coisa, escroto acho esse negócio, né, cara? Garoto envelhece 20 todo anos. Todo mundo envelhece, o Obi-Wan tira o tererê, deixa o cabelo crescer. Todo mundo fui onda, cada filme uma cara diferente, um fanático por plásticas. E ela, a mesma cara. É muito. Não botam uma ruga na mulher, cara. Isso é cara. É muito avô. Ah, mas isso não chega a atrapalhar. É estranho, né? Porque você vê que a idade lá é medida diferente, né? Você vê que na idade dela você não envelhece muito. Aí, por exemplo, do episódio 3 para 4, as pessoas envelhecem 80 anos em 20. Não, já falei, no caso do Obi-Wan é o sol, cara, dois sóis na cabeça. O Yoda tem 900 anos, 800 anos, 900. Aí, tipo assim, de 880 pra 900, ele morre, tipo, ele tá duplo. Ele tá perfeitamente são, pulando igual uma... Né? Ele tá pulando igual um grilo, né? Três... E aí viveu 900 anos, aí em 20 ele morre, ele tá duplo e morre. Ele envelhece, né? Ah, cara, é depressão sozinha naquele pântano. Eu não entendo esse pulo, eu não entendo esse pulo do 3. Já falei, tem desculpa. Obi-Wan são dois sóis na cabeça e o Yoda, aquele pântano triste, ele sozinho. Na verdade, era mais fácil ele justificar que, na verdade, não são 20 anos do 3x4. É a explicação mais rápida que ele podia dar. Na verdade, são 100 anos. E o Luke? Porque o Luke é filho da Padmé, ele não envelhece tão rápido. Aí! Boa, parabéns. Parabéns. Né? Aí eu vejo um monte de trailers com o Obi-Wan girando aquela lightsaber, dando volta, defendendo 1 milhão de raios do Jango Fett. Aí eu vou ver o filme todo empolgado, achando que vai ser a Batalha do Século. O George Lucas me corta essa cena irada que tinha em todos os trailers, rapaz. Cortou pra caramba essa cena. É. Aí eu murchei, cara. Que é isso? Como... Não, eu achei a cena do duelo do Jango Fett com o Obi, assim, muito boa pelo fato de então ser um cara não Jedi dando um sacode num Jedi. Eu isso acho que é legal. Dois e falando em termos de RPG, vocês já jogaram o RPG do Star Wars? Já, óbvio. Cara, aquilo ali é exatamente o RPG. Ele mostra os pontos de vitalidade, mostra os pontos de ferimento. E tem mais, aquilo mostra como é que um personagem pode se equiparar ao outro. Porque o que é? Jango Fett é um soldado, né? Enquanto o Obi-Wan é um Jedi. Mas aí, ali que eu acho bacana, cara. Ali que dá pra ver que você consegue ter uma coisa equiparada, assim. Adorei aquela cena. Concordo, mas acho que poderia ter sido muito melhor. O cara cortou, sei lá. É, não. O que me entristece é o Jango Fett ter dado esse sacode tudo no Obi-Wan e morrer ridiculamente. Isso pra mim é... Mas é de família, não, é de família. Sendo que naquela cena ele ainda mata um bicho que tá indo pra cima dele com um tiro. Mas aí ele tava enfrentando um motherfucker Samuel Jackson, rapaz. É porque ele tava então, cara. É porque ele tava já sem pontos de vitalidade. Tava só, já tinha entrado nos pontos de ferimento. Tinha que matar alguém. Quando botaram o Boba Fett criança, legal, vão mostrar a origem do Boba Fett, vão mostrar a coisa do Mandaloriano e tal, etc. Não. Tipo, ele morre e o Boba Fett some da cena. Tipo, não mostrou a origem do Boba Fett que a gente conhece. Um personagem, né, terciário lá, um personagem mega coadjuvante que ficou mega famoso, vendeu mais boneco que muito protagonista. No fundo, todo mundo tinha a sua ideia de como é que seria a coisa, entendeu? E aí foi idealizado de um jeito, e aí o George Lucas acho que fez de um outro. Então, decepcionou muita gente. Eu não imaginava nada aqui no Boba Fett. Eu acho que o Boba Fett poderia ser o Jango Fett. Será que a gente não sabe a idade do cara na televisão? Lógico, eu também não acho. Não precisava ter morrido, poderia ser o mesmo personagem. Não precisava dessa coisa de pai. Só não sabe, como sempre falaram, ele era um cara velho. Sempre deram a entender isso. Inclusive nos livros, sempre deram a entender que ele fazia parte de um exército e tinha vencido os Jedi numa guerra na época da Velha República. Quando ele enfrenta o Han Solo, ele tem 20 e poucos anos. E ele não parece um cara de 20 e poucos anos. Até pela armadura dele, que é uma armadura de veterano, né, cara? Jedi não sabe lutar. Nós estamos em desvantagem numérica. Isso. Nós estamos numa posição alta. Isso. Espalhados, cercando vocês. Isso. Beleza, o que é que nós fazemos? Pulamos no meio da arena e corremos pra cima de todos vocês. Pousamos com nossas naves pesadas. Mas isso, eu vou te contar. Isso é um problema de direção do George Lucas, que eu aprendi vendo o documentário do episódio 3. Sacou? Não é, cara. Isso é um problema de treinamento Jedi. Os caras são mal treinados na academia. O Jedi tem 1 milhão de poderes, cara. Telecinésia, corre rapidinho, faz uma porrada de peripécias, né? Na hora da luta, ele esquece essa porra toda e só sabe bater com aquele porrete de luz pra cima e pra baixo, cara. Ele não faz mais nada. Você vê um Jedi levantar a nave com a mão, com a mente, não sei o quê. Se juntasse todos aqueles Jedi, os caras tinham implodido aquela arena. Não precisava nem chegar. Exatamente, mas eles esquecem. Quando eles vêm porrada, eles só sabem bater de cima pra baixo, cara. Com aqueles bastões de luz, cara. É, não, só isso. Tem que ter uma batalha na arena, é a estética da coisa. Eu só acho ruim é que a direção dos personagens, a direção dos atores ali foi ruim, porque o cara não sabe dirigir um ator, né? Imagina você dirigir aquela trupe. Então, o que tem de Jedi dando porrada em nada, porque os caras até esqueceram de botar o oponente virtual ali. Você vê o cara batendo no ar, não tem tiro em cima dele, ele tá batendo. Ruim. E o George Lucas fala no episódio 3 que ele fala assim: alguns diretores sabem, eles dirigem assim, o filme, aqui está o filme, e eu vou filmar o filme. Eu não, eu filmo em volta do filme, depois eu vou na sala de edição e eu monto o filme. Então esse que é o problema. O cara pegou um monte de ator, fala assim, gira essa espada aí, agora pula. E filmou um milhão de coisas dessas e depois ele vai fazer quebra-cabeça na hora da edição e juntar isso. Ou seja, e ele não segue um ritmo de roteiro. Ele tem um monte de Jedi batendo nos bichos a esmo, né? Que ele filmou e ele tem que colocar no filme. Então fica essa loucura, os caras pularem no meio da arena, ficarem em desvantagem de serem cercados. Olha, que ótimo, cara. Fomos cercados por um milhão de robôs, e agora, sabe? É, mas é por isso que no Oscar estava ele com o Spielberg e o Coppola. E os dois falaram, ah, é ótimo ganhar o prêmio de melhor diretor. E ele ficou com cara de... Foi lindo aqui. E aí veio mais um erro no episódio 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma luta de lightsaber entre os Jedi fraca pra que eu possa fazer uma luta com o Yoda. Muito boa. E aí, de fato, uau, maneiríssimo Yoda. Na primeira vez que eu vi, eu fui um delírio, irado, Yoda e tal, muito bom. E aí o que acontece? No episódio 3, quando o Yoda vai lutar, não é mais novidade. E aquilo não impressiona ninguém. Então... Espera aí, agora a controvérsia... Não, mas eu acho que impressiona o fato dele estar lutando com o Imperador. Sim, mas preste atenção, se fosse a primeira vez que você visse o Yoda lutar ali com o Imperador, ia ser uma cena muito mais empolgante. Não, vamos falar sério. Esse negócio de Yoda lutando é a coisa mais escrota que já vi. A minha Yoda não devia meter mão na espada. Yoda tinha que usar... Claro que não, é lógico. Lembremos que ele vai morrer em 20 anos. Não realmente. Yoda não mete mão na espada, Yoda usa força. Não, gente, esse... Mas não, aí que tá, o Jedi quando está enfrentando situação de estresse, ele esquece os poderes, pega a e sai batendo, cara. Óbvio, pula no meio da arena. Cara, eu esperava mais do Yoda do que uma luta lightsaber, cara. Sinceramente, também. Eu acho que o Yoda, ele encarna o arquétipo do Mestre Zen, cara. Ele não pode lutar totalmente contra ele o arquétipo. Ele é um splinter, né? É, totalmente contra ele não vai na porrada. O arquétipo que foi criado por ele. Exatamente. Mais do que isso, cara. Mais do que isso. Se você ler, por exemplo, Lobo Solitário, tem uma história do Lobo Solitário muito interessante que ele vai enfrentar o Mestre Zen e ele pega a espada, é um velhinho, né? Ele pega a espada e vai cortar o Mestre Zen ao meio, né, cara? Ele não consegue bater. Aí ele fala assim, se você não consegue me atacar, eu não tô passando nenhuma agressividade pra você. Então você não consegue retribuir essa agressividade. São, assim, umas lições de moral, que era isso que eu esperava do Yoda. Uma coisa, assim, muito mais transcendental do cara pegar uma espada e sair na porrada. É, quando... E o pior é que ele vai exatamente, literalmente, contra isso quando o cara chega e fala, parece que nosso poder... É, não pode ser medido, né, pelo... Ah, é. É, não podemos medir nossa disputa pelo nível de nosso poder. Poder, vamos mas ter sim pela nossa habilidade da lightsaber. Ou seja, ah, né? Vai se ferrar! Ou seja, porra! Nós não somos sábios o suficiente pra resolver isso. Porrada! Somos grandes mestres Jedi que somos, então vamos nos rebaixar ao nível Anakin Skywalker e vamos tomar porrada. Óbvio. É o que acontece, ele passa de Mestre Zen e vira Sonic. É, exatamente. Ele vira o Ursinho Gummy, cara. O Ursinho Gummy, totalmente. Toma um suquinho e sai pulando. A transição do Anakin pro lado negro, né, essa coisa dele matar os Tusken, não só os homens, mas as mulheres e crianças. Aquela cena, ela é forte, não sei se a música, né, enfim... A forma como ela foi montada é interessante. Eu acho que passa um pouco da coisa Dark Side. Em poucos momentos passa, realmente, que ele tá em dúvida de Dark Side ou Light Side. Eu acho que essa cena poderia ser forte, cara, se não fosse a direção péssima e a interpretação horrível do ator. Se ele não tivesse encontrado a mãe dele. Né? De repente, cara, sabe o que acontece? Errada. Sabe o que eu acho ruim? É que melhor. O garoto saiu do colo da mãe quando tinha, sei lá, 7, 8 anos e falou até nunca mais... E aí o cara volta 20 anos depois, abaladíssimo. Nesse período todo ele cagou foda pra mãe. A mãe continuou escrava, continuou se fudendo. Ela não tava nem aí, cara. Ele tava vivendo a vida boa. Eu acho que ele mesmo fala que sempre tem uns pesadelos, sempre sonha com a mãe, não sei o quê. E, enfim, todo Jedi tem que passar por isso mesmo, né? Acho que o treinamento Jedi já embute... E o pior... Não, mas o pior disso... É, os sonhos eróticos com a mãe. Ele chega pra Padme... todo mundo sabe a cena, né? Exatamente. Sonhos eróticos com a mãe. Inclusive, eu não sei se vocês já viram o Star Wars Sunscreen, depois a gente fala sobre, mas tem a cena do Enjoy Your Body. Não sei se todo mundo sabe do filme, sei lá. Enjoy Your Body teve que ser essa cena. Eu vi, muito bom. E aí ele chega, né, pra Padme, confessa, eu matei todo mundo, matei mulher, matei criança, deixei a geladeira aberta, salguei a horta deles. Aí a Padme, cara, sabe, ai, que romântico isso, né? Cara, nossa, como você é forte. Cara... Cara, isso não me entra na cabeça, cara. O cara... Então agora leva o lixo pra fora, né? Vai lá abraçar, eu amo, sabe, Mass Murders, né, cara? Era só uns tussens, velho. Não era ninguém de Nabu, então não tinha por que se preocupar. Era ninguém que eu conhecia, né, cara? E o que é uma criança Tusken Rider? De que será que brinca uma criança Tusken Rider? Muito bem, chegamos ao final deste Netcast, que, mais uma vez lembrando, cortamos em dois, sexta-feira que vem... Segunda parte, né, que é de trilogia nova de Star Wars, falando sobre episódio 3, não perca! Sim. É a segunda parte da primeira. Da segunda parte do especial de Nerdcast que a gente tá fazendo. É verdade. Vão ter vários Nerdcast de Star Wars, não se desesperem. Até sexta que vem.